Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 8: Ocidentalização da Indústria. Participação especial de Igor de Castilho. Então estamos de volta em mais uma semana com o nosso podcast. O episódio de hoje é o episódio número 8. E nós temos aqui um convidado, que é o Igor de Castilho, que também já está aqui com a gente para exercer opinião e falar dos inúmeros assuntos que a gente tem para falar hoje. Então diz para a gente aí, Igor, e fala para os nossos ouvintes também, qual que é o teu background no desenvolvimento de games. Bem, e daí pessoal, tudo bom? Bem, eu comecei, eu sou artista gráfico, eu sou artista 3D, eu trabalho com modelagem e animação, e eu comecei, na realidade, não na indústria de jogos, eu comecei na indústria de cinema e publicidade, eu trabalhei 2 anos com edição de vídeo, depois surgiu a oportunidade de trabalhar na Hoplo, onde eu trabalhei com todo o pessoal do podcast. E lá eu trabalhei como artista 3D, na área de modelagem, de animação, principalmente de efeito e de environment. Eu trabalhei 5 anos lá, depois disso eu tive a oportunidade de vir para Buenos Aires para trabalhar com a Game Loft. E eu tô aqui desde o começo do ano, trabalhando com modelagem, animação, unwrap. É isso aí. Legal, cara. E você pode revelar pra gente aí alguns dos jogos que você trabalhou na Game Loft? Ah, sim. Bem, na realidade os jogos não foram lançados ainda, mas tem um jogo muito interessante que na realidade já tá disponível pra conversar, pra falar, tudo, que seria o Comanche, uma versão de Comanche pra iPhone. Legal, hein? Feito em conjunto com a Nova Logic e tal. É um projeto bem interessante, tá ficando bem interessante. E é isso aí. Então o Fernando e o Rafael já estão de volta aqui também. Hoje a gente tem bastante coisa para discutir, muitas notícias, um main quest bem interessante, participação do Igor também para agregar a opinião dele. E a gente tem também aí alguns e-mails para ler, pessoal que está contribuindo. Então se você quiser entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para podquest@doublejump.com.br. Pode também deixar recados nos próprios posts do podcast ou pode entrar em contato pelo Twitter no @thepodcast. E o primeiro e-mail, então, que a gente tem para ler aqui é do Gregório Benatti. Ele manda um e-mail tanto para nós quanto para o outro podcast do Double Jump, dizendo que está curtindo muito, que a vontade dele de trabalhar com games fica ainda maior quando ele ouve os nossos programas. Então a gente agradece, né, aí a audiência do Gregório, o e-mail dele. E ele também pergunta sobre, que ele quer saber mais sobre a hierarquia de uma empresa pequena de games, quem é chefe de quem, quantos chefes tem. Né? Então, é uma pergunta bem interessante que muita gente, quando está querendo entrar, fica se perguntando mesmo, né? Pô, como é que será que é, o quão parecido é com uma empresa, vamos dizer, tradicional, convencional, né? Então, queria colocar essa questão na mesa aí para vocês responderem aí para o Gregório, pessoal. O que vocês acham, né? Como é que é mais ou menos uma empresa pequena de desenvolvimento de games comparado com outras empresas aí convencionais? Eu acho que depende bastante das competências de cada um que faz parte dessa equipe pequena, entendeu? Se, por exemplo, um programador acontece de o cara ser o cara que é bom de negócios, por exemplo, ele pode ser o gerente do projeto, ele pode ser o cara que é a cara da equipe, da empresa, para fora, para negociações. Ou se, por exemplo, o game designer é um cara que também é bom em arte, por exemplo, ele pode ser o artista conceitual, que trabalha junto com o modelador para levar o projeto adiante, assim. E se, vai que, por exemplo, o artista também entende um pouco de, não só da parte 2D, mas ele também faz 3D, ele pode ser o cara que gerencia toda a parte de arte, pode ser, se quiser chamar de diretor de arte, entendeu? Então, eu acho que isso vai depender bastante, não. É difícil dizer, assim, quais são as funções em geral para uma empresa, porque isso depende muito das capacidades de cada um dentro da empresa, assim, né? Mas o ideal para uma empresa pequena, eu acho que é centralizar por capacidades, assim, E o sample leva em consideração que tá todo mundo trabalhando pro mesmo objetivo, assim, né? Que nem, ninguém tem um objetivo por trás, assim, que não tá colocando o resto da equipe para trabalhar junto. Não, vou falar aqui, eu acho isso também, que uma empresa pequena, a principal coisa que muda de uma empresa grande é a especialização, né? Tipo, na parte de arte, por exemplo, você vai encontrar um artista, numa empresa grande, você vai encontrar um artista especializado em criação de personagem, e numa empresa pequena, o mesmo artista 3D vai fazer efeito, modelagem, provavelmente textura, animação. Então, eu acho que você se envolve mais em diferentes etapas do projeto numa empresa pequena. Eu concordo, cara. Eu acho que numa empresa menor a tendência é que você tenha mais gente acumulando mais funções, né? E é como o Rafa falou, dependendo das capacidades, daquilo que o cara aprendeu aí na vida profissional dele, ele vai agregar, às vezes, 3, 4 diferentes funções e trabalhar em diferentes pedaços do jogo. É muito mais comum isso acontecer. E um outro ponto que o Rafa comentou também, que eu acho importante, é numa empresa pequena é muito mais importante, quer dizer, é importante em todas as empresas, mas numa empresa menor é ainda mais crucial essa iniciativa, o cara não ficar esperando que o chefe dele vai dizer o que ele tem que fazer, né? Porque muitas vezes daí que saem o diferencial que a empresa pequena consegue colocar no seu jogo, é quando alguém veste a camisa, né? Alguém chega lá e pega um pedaço do jogo que talvez ninguém sequer tivesse notado que era necessário ou que era essencial, o cara pega, senta e faz aquilo e vira o dono, né? Por iniciativa própria daquele pedaço do jogo. Então eu vejo isso acontecer muito, muito mais frequentemente numa empresa menor do que quando você já tem uma estrutura toda montada, que é o caso das empresas maiores. Então eu acho também que é uma característica que é bem diferente. Quando você está numa empresa menor, essa sua proatividade é muito mais importante, na verdade, praticamente necessária para você sobreviver. E também eu acho que, se a gente quiser dar uma resposta mais prática para o Gregório, a gente pode dizer que o ideal é ter alguém que responda, uma pessoa que responda, por exemplo, pelo código do jogo, uma pessoa que responda pela arte do jogo, uma pessoa que responda pelo design e uma que responda pelo negócio, para lidar com o pessoal de fora, entendeu? Se tem uma pessoa que responde por cada uma dessas coisas, talvez já seja tu achar no teu grupo alguma pessoa que seja responsável por cada uma dessas áreas, já é uma solução mais prática que a gente pode dar para ele, assim. Muitas vezes o que acontece das pessoas de empresa pequena poderem pegar mais tarefas e diárias diferentes, muitas vezes o cara fica sobrecarregado e acaba virando um gargalo, principalmente na área que ele deveria estar focado. Que eu vi isso acontecer comumente com game designers que faziam level e faziam arte e outros tipos de assets pro jogo e além do mais eles tinham que fazer o balance e jogar o jogo, então acabava que não tinha como, era muita tarefa para uma pessoa fazer e ele acabou virando ele em geral acaba virando o bottleneck da equipe. Isso não é mais relativo a, tipo, o tamanho da empresa tentando abraçar um projeto adequado ao seu tamanho? Não, é porque a gente está falando assim, imagina que você está fazendo balance e aí você acaba fazendo alguns assets adicionais porque você acha que vale a pena fazer esses assets adicionais, entende? Imagina que, pela minha experiência, quando a empresa faz o levantamento de quanto o homem-hora levaria, eles levam uma certa consideração, mas depois dentro do projeto o pessoal acaba tendo um monte de brainstorming, tendo um monte de ideia bacana. E quando vai inserir isso dentro do jogo, muitas vezes tem que fazer um pouquinho a mais de cada um para fazer o jogo muito melhor do que todo mundo esperava, né? Então, o que acontece às vezes é que algumas pessoas acabam pegando mais tarefas do que daria tempo de fazer, né? Não só pelo planejamento, falta de planejamento, mas às vezes pela empolgação mesmo. Eu acho que o ponto do Igor ainda é válido no sentido de que muitas vezes isso acaba acontecendo sem que a gente tenha controle da empresa pequena, pela necessidade do negócio, acaba tendo que abraçar uma coisa, né, um projeto maior até do que ela tem capacidade. Mas eu acho que não, isso não é o único motivo que vai fazer o problema que o Seco está falando acontecer. É simplesmente o fato das pessoas terem que abraçarem, né, mais de uma especialidade pode acabar resultando nisso que ele falou, que eu acho que é o contraponto do que a gente estava falando antes. É a parte onde, numa empresa pequena, apesar de ser super legal você poder ter essa multidisciplinaridade, você tem que tomar esse cuidado, né, de não acabar criando esses gargalos no meio do seu processo de produção. Então, a gente espera aí que a resposta ao e-mail do Gregório tenha sido satisfatória. A gente está sempre aberto a continuar discutindo esse e outros temas, quaisquer temas. É só mandar um e-mail pra gente, como a gente já divulgou aí, ou deixar comentários, mandar um tweet. A gente tá sempre querendo ouvir a sua opinião. E o segundo e-mail que a gente tem para ler é do Gustavo de Oliveira, que ele diz aqui que faz o curso de jogos digitais na FATEC de Carapicuíba. E elogia, né, o nosso podcast, a gente agradece. E ele está perguntando sobre o Zeebo, que acho que 2 ou 3 episódios atrás, quando a gente teve até o Sandro Tomazetti como convidado, a gente mencionou, né, o Zeebo de passagem. E o Gustavo sentiu que havia um certo ar jocoso, né, na maneira como a gente se referia ao Zeebo. E aí o que eu acredito que tenha sido, vocês podem até, se estiverem pensando o contrário, me dizerem, mas o tom da gente acabou sendo pelo fato de que a gente viu aí a qualidade dos jogos do Zeebo, e a gente realmente, por mais que o negócio do Zeebo pareça fazer muito sentido, o fato de ser um console voltado para países em desenvolvimento e tudo, que eu acho que todo esse discurso ele é coerente, ele faz sentido, né? Ele é válido. Mas no ponto de vista da qualidade dos jogos em si, depois que a gente vê o que é um jogo do Zeebo de verdade, a gente não tem como não... infelizmente é chato dizer isso, mas não tem como não fazer piada, sabe? Porque realmente, por melhor que seja o seu modelo de negócio, por mais genial que seja a sua ideia de como ganhar dinheiro com aquilo, se a qualidade que você está colocando é pífia, sabe? Para mim, pelo menos, como entusiasta de games, parece que você está rindo da cara do cara que vai gastar o dinheiro com aquilo, sabe? Rindo da cara dele pela qualidade do jogo que você está fornecendo. Então, depois que eu vi os jogos do Zeebo funcionando e os comentários e tal, não, cara, a gente acaba não conseguindo falar do Zeebo sem parecer estar com esse tom. A gente não está querendo desdenhar de ninguém, mas acaba que olhando a qualidade do jogo pura e simplesmente, não tem como você não achar que o Zeebo é quase uma piada, apesar do modelo de negócio dele até parecer que faz sentido. Sobre isso, eu tive uma conversa com a minha esposa sobre o mercado brasileiro, e ela chegou e perguntou até, mas você não acha bacana, tipo, eles deram a oportunidade de um país de terceiro mundo trabalhar com desenvolvimento de jogo e talvez abrir um novo mercado e dar chance para as pessoas que querem trabalhar com o jogo? Eu falei, pô, eu acho, mas pô, você está fazendo coisa de 20 anos atrás, sabe? E tipo, como é que você quer vender, lucro, fazer lucro e trazer know-how para as pessoas com uma tecnologia que já não... Ninguém vai estar interessado nessa tecnologia. A gente entende que no Brasil é caro, é isso, é aquilo, mas mesmo assim, quando você vai no Camelô, provavelmente pelo mesmo preço do Zeebo, você vai comprar o seu PS2 lá com 746 jogos numa caixa, entende? Então eu acho bem bacana o que eles querem fazer, mas eu acho que teria que ser algo mais, digamos assim, contemporâneo, mas pensando no mercado atual, não de, estamos fazendo um console totalmente brasileiro, a gente vai começar do zero, como se ninguém nunca tivesse feito nada antes, sabe? Eu não estou dizendo que eles falaram isso, estou comentando. E porque eu não consigo ver um hardware da qualidade, com jogos da qualidade que o Zeebo apresenta, assim, inserido no mercado e ter sucesso. Assim, as pessoas dizendo, eu quero isso, eu quero jogar isso, eu vou gastar os R$700 com esse videogame. Sabe? Não consigo ver isso. Eu concordo, acho que o maior perigo nesse caso acaba sendo da gente nivelar tudo por baixo, né? Se esse é um modelo de negócio que funciona, então a gente vai, entendeu? A gente tem que achar bonito bater palma. Eu sinceramente não acho. Entendeu? A qualidade dos games do Zeebo são o argumento final para mim, que fazem com que eu não tenha nenhuma crença nele mesmo, não consiga admirá-lo como produto. Cara, e tem o OnLive, né? Que é um formato... Tá, não é o mesmo formato, a proposta é diferente, mas a ideia tá ali, né? Que é um console, tá ali e todo o conteúdo é digital, né? É, o OnLive parece atender as mesmas necessidades de mercado que, por exemplo, um país emergente tem, que o Zibo pretende atender, só que no caso do OnLive, com uma qualidade muito maior. Então, não sei, pra mim, o que mais acho estranho no Zibo é que ele seria fantástico há uns 10 anos atrás, talvez, não sei, onde você já tinha alguma internet pra poder baixar esses jogos mais antigos e jogar dentro de sua casa e tal, e ter a continuidade, fazer compras por cartão de crédito e tudo. Mas hoje eu acho que ele já tá defasado, assim. Então já nasceu antigo, assim, é estranho. É verdade. Se fosse na época que a emulação virou febre, onde todo mundo queria entrar em contato com isso, que é o que? Talvez 97, 98. E não era tão popular. PlayStation estava ficando popular no Brasil, a maior parte das pessoas jogava Nintendo, acho que e Mega Drive, acho que ia ser bem forte, sabe? Mas agora, tipo, acho que quem está interessado em jogo tem no Brasil, tem no mínimo um PC para jogar alguma coisa e tem um PlayStation 2, pelo menos. Não. É, eu lembro, tipo, um tempo atrás eu fui numa loja dessas grandes de venda de tudo, né, de móveis e tudo, e tinha um Mega Drive 3 com não sei quantos mil jogos na memória, e eu perguntei, tipo, não faz um tempo, faz, sei lá, 6 anos isso, e eu perguntei pro cara quanto que tava o Mega Drive, ele disse, ah, tá, R$600, falei, pô, R$600, ele... Ah, você tem que ver que é um videogame mais fraquinho, né? Que tá mais barato, não é um PlayStation 2. Né? O cara assim, achando barato. Como assim, velho? Pô, 600 pila, eu vou ali na parada, compro um PlayStation 2 e vou ser feliz, cara. Para. Então, beleza. Espero que a gente tenha respondido também as perguntas do Gustavo. Ele também sugere aqui outros assuntos para podcasts futuros sobre os consoles portáteis e a ameaça aí que a Apple coloca, ou será que ela coloca, né, para o mercado dos portáteis. Acho que tem um assunto bem legal aí, uma sugestão muito interessante dele para a gente colocar em futuros programas. Então, obrigado mais uma vez aí ao Gustavo pelo e-mail e ao Gregório também. E a gente tem também aqui um outro assunto para falar antes de entrar na agenda propriamente dita do podcast número 8, que é, como anunciado na semana passada, nós estamos abrindo hoje a nomeação para os jogos que vão concorrer ao prêmio de Jogo do Ano 2010 do podcast. Então você, ouvinte do podcast, que quiser contribuir, que quiser mandar aí as suas sugestões de jogos nomeados para o Jogo do Ano, você vai encontrar no post do podcast número 8 as categorias que estarão concorrendo. Então nós definimos aí um conjunto de categorias diferentes que a gente quer eleger os melhores jogos do ano, né, nessas categorias, e você vai ter a oportunidade de nomear jogos que entrarão então para a final, né, para a decisão da premiação do jogo do ano do podcast em 2010. Então você vai ter essa lista e você vai poder contribuir nos comentários. Então basta você deixar ali no próprio comentário do post qual é a categoria e qual é o jogo que você indica para aquela categoria, e se você quiser você pode dizer o porquê. A chance de você nos convencer que aquele jogo merece ganhar naquela categoria, ela é proporcional ao quanto você quiser dissertar sobre o assunto e tentar falar pra gente por que você acha que aquele jogo merece o prêmio. Mas se você quiser apenas citar os jogos, também não tem problema nenhum. Você pode colocar quantos jogos você quiser, em quais categorias você quiser, se você não quiser indicar para todas, não tem problema. É só deixar nos comentários, aí no Double Jump, ou mandar pra gente as suas indicações por e-mail no podcast@doublejump.com.br, ou se couber em um tweet, você também pode mandar pelo nosso Twitter no @thepodcast. Então, dessa forma você vai estar participando aí da escolha dos nomeados. E aí, mais pra frente, a gente vai divulgar a data em que encerra essa nomeação, e depois a gente vai também falar quem foram os nomeados e vamos falar um pouquinho mais sobre o processo de escolha dos premiados para esse ano. Mas você aqui no podcast pode participar dessa nomeação também. Então fica aí, eu espero que dê bastante pano para manga no tanto no fórum do Double Jump, quanto no e-mail, quanto no Twitter, sobre a premiação do podcast 2010. E aí, conforme foi prometido na semana passada, o Seco também vai falar aqui um pouco pra gente sobre um evento que aconteceu lá na AIDS Montreal no último domingo, que foi o Open House. E aí, Seco, o que é o Open House e como é que foi, qual foi a sua experiência em participar desse evento na semana passada? Então, o Open House é um evento que algumas empresas têm aqui em Montreal, que uma vez por ano eles abrem as portas ao público e fazem tours com guias, com pessoas que guiam eles pelo estúdio, explicando o que é o estúdio, quais são os objetivos, e alguns funcionários se oferecem para participar, eles explicam o que eles fazem e ajudam na organização. E esse último final de semana a gente teve Open House da Idols. Foi muito interessante, começou às 10 da manhã, terminou às 6 da tarde. Tiveram 500 pessoas visitando Idols. E na parte de funcionários que estavam lá para conversar com o pessoal, tava um programador de inteligência artificial, tava eu, programador de UI. Tinha dois level designers, um artista, o senior artista e o produtor do jogo. Então era assim, como se tivesse um stand dos designers, um outro dos artistas, outro dos programadores, ou não? Não, então a gente estava todo junto, porque eram, sei lá, 6 ou 7 só, sabe? Então a gente preferiu ficar junto, porque era mais fácil a gente conversar, porque a gente começou a perceber que a tendência do pessoal era mais a parte de level design e arte do que programação e produção. E a parte de produção do jogo. Então, aconteceu que a gente achou mais interessante, só para dar um pouco mais de volume e não cansar tanto, sabe? Senão você vai ter que ir para cada stand, em lugarzinho, conversar com alguém. Uhum. A gente acabou ficando todo mundo junto, assim, deixando o público mesmo decidir que eles estavam interessados em conversar. Entendi. E o quanto de detalhes dos jogos que estão sendo feitos na AIDS pode ser mostrado nesse evento? Então, a gente... inclusive, lembrei que tem a... Se você procurar na internet por Idols Open House 2010, você vai ver vários blogs de pessoal da imprensa que foram convidados a participar. Você vai ver as fotografias e alguns comentários. O que aconteceu a gente esconde, cobre a parte que tem que ser mantida em segredo. E a gente entra em alguns detalhes... Mas a parte genérica de como funciona mesmo a produção de jogo. Porque muita gente que vai ali é muito curioso, o pessoal que tá na faculdade, família, quer saber o que é jogo, sabe? Por que meu filho gosta tanto? Então tinha um monte de pai com filho lá, sabe? Entendi. Ah, meu filho quer estudar tal coisa, assim, então você pode falar pra ele sobre isso? Então tinha alguns pais que levavam um filho, mas não tinha ninguém da área, assim, sabe, pra conversar. Então... Foi bem bacana, assim. Teve muito, muito, mas muito estudante de arte que queria saber como entra no mercado de jogo. Então, das 500 pessoas, eu devo dizer que acho que 95% das perguntas eram sobre level design e textura. É massivo, assim, massivo. Entendi. E aí teve um cara que perguntou sobre programação, olha só. E dois caras fizeram perguntas mais genéricas, assim, sabe? Que eu lembro que a gente até conversou bastante, assim. Mas em geral era muita gente curiosa que acabava nem perguntando, porque eles não entendem, sabe? Então a gente acabava também nem entrando na parte técnica, porque não faz sentido. Então a gente só dizia mais ou menos, essa parte aqui do jogo, que tem isso, a gente faz, daí a gente pega arte 2D, a gente usa essas ferramentas, a gente tem ferramentas próprias para fazer isso e aquilo. Mas eu achei que foi uma experiência muito boa de conversar com o público. Inclusive, teve dois temas que aconteceram muito, assim, que a gente já tratou aqui no podcast, que é primeiro os artistas preocupados sobre o quão liberdade eles podem ter jogo. Teve um deles que estava muito preocupado com... ele vai trabalhar com o jogo e ele não concorda com o que as pessoas dizem ele fazer. Inclusive, a gente já conversou sobre isso. Deu, tinha até mais lenha para botar no fogo lá. E tinha tinha alguns artistas também querendo fórmula mágica para como você que está na faculdade vira um puta de um level designer e consegue emprego. Legal, cara. E seria um crime nosso também não chamar o Igor aqui para opinar sobre esse ponto que você levantou. Quer dizer, é muito comum o cara que tem talento e até alguma formação na área artística ter todas essas dúvidas de quanto liberdade ele vai ter na área de jogos, se ele vai, entre aspas, poder fazer o que ele quiser. E ô Igor, eu tenho certeza que você passou por momentos na carreira onde você teve que lidar com essas questões. E que você pode responder para os nossos ouvintes sobre o papel do artista numa carreira de desenvolvimento de games? Cara, eu vou dizer que assim como vocês falaram no outro podcast, dificilmente você vai ter a oportunidade de realmente pôr toda a sua visão própria do que você quer do jogo dentro do jogo final e ninguém vai falar nada sobre isso. A não ser que você esteja fazendo um projeto muito pequeno e que tenha somente tipo, um grupo bem fechado e você é o diretor de arte do projeto, então... Fora isso, toda a equipe vai estar envolvida e você tem que respeitar a opinião de todo mundo. Então, no final das contas, pode se tornar um pouco frustrante do ponto de vista de arte, porque às vezes você quer realmente, você tem a impressão de que seria o melhor para que o projeto seguisse para aquela linha, mas o correto e o melhor para o projeto como um todo é você seguir a visão de quem está por cima de você. Então, o que eu vou dizer é... Eu entendo o artista que acha que é frustrante não ser ouvido completamente e tudo mais, mas não é real, não é realista, não é o melhor jeito de trabalhar, não é o melhor jeito de se envolver dentro de uma equipe. O ideal sempre é você ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o seu trabalho e tirar o melhor disso e melhorar. Se você tem a possibilidade e principalmente o argumento para que aquele material de arte evolua e que aquilo seja melhor, então você tem que lutar, você tem que se esforçar para que isso aconteça, mas não a custo de causar uma situação estressante dentro de uma equipe de desenvolvimento. Então, eu acho que principalmente o tema que foi levantado foi por causa do blog do cara do Warhammer. E eu discordo totalmente do ponto de vista do cara. Eu acho que tem muito QQQ ali no que ele fala. E eu acho que... Mas realmente as duas coisas, né? Eu entendo que é frustrante em alguns momentos, mas é jogo, sabe? Então é isso, é um projeto grande. Você não tem a visão completa de tudo. Então tem hora que você tem que baixar a bola e fazer o que te pediram, que lá na frente vai fazer mais sentido, sabe? Então, se alguém tá começando nessa área, o que eu diria é... A primeira coisa que você tem que aprender é... Se você tá começando, você tem que baixar a bola. Então, você tem que ouvir o que as pessoas têm que dizer e fazer o que foi feito. Você vai ser mais bem-sucedido se você fizer o que te pedirem do que você reinventar a roda. Então, mais pra frente, conforme você vai ter background, você vai ter mais argumento pra poder, aí sim, fazer... melhores sugestões e realmente entender por que tal coisa é melhor que tal coisa, e sim, acho que fica mais interessante, mais criativo do ponto de vista de realização de artista, mas no começo, acho que o ideal é sempre ouvir o que as pessoas têm que dizer e aceitar as críticas. Com o Rafa. Diz aí pra gente o que você jogou essa semana e por quê. Joguei Call of Duty novo, Black Ops, muito bom. Acho que é uma das notícias que a gente vai falar de novo. Cara, eu só dizer que eu joguei o Modern Warfare 1, o 2, jogava os Call of Duty antigos e pra mim esse deve ser provavelmente o melhor de todos, cara. É. Não, é engraçado também que não foi feito pela Infinity Ward, né? Que é o estúdio que fez os mais premiados e mais bem sucedidos. Feito pela Treyarch, que eu não, nunca fui muito fã deles. Mas, pô, eles se superaram, assim, mostraram que estão. Que saíram da sombra da Infinity Ward, assim. Eles fizeram o próprio jogo e tá fodástico, assim. Tá cheio de conteúdo no jogo, assim. O multiplayer foi rebalanceado com tiraram os traits que fazia o pessoal trapacear, né? Exploit e tal. E tem conteúdo secreto, uns easter eggs muito legais no jogo. Que dá pra jogar. Ó, tipo, tem outros dois jogos dentro do jogo, assim, sabe? Tirando o modo de zumbi, tem mais um jogo que é tipo top-down, tipo o Smash TV, tipo. Uhum. Jogos que a gente conhece, shooter top-down, assim. E, pô, sem contar que o gameplay do jogo, assim, a história, eu nunca prestei atenção na história dos Call of Duty, assim, porque pra mim sempre foi muito confuso e eu só atirava em tudo que se mexia e pronto, e era legal pra caralho. Mas nesse foi o primeiro jogo que eu parei, pô, realmente consegui prestar atenção na história. Os personagens que tu joga não são totalmente desconexos, sabe? Tu tá sempre jogando com um personagem que tu sabe quem é aquele cara, sabe qual é a participação dele na história. Pra mim é o contrário dos outros Call of Duty. Jogava com um cara lá, deu outro cara aleatório numa outra missão, no outro lado do mundo. Então eu, pô, por que que eu tô jogando com esse cara? Aí ele morreu, a grande merda que ele morreu. Nem sei quem ele era mesmo, entendeu? E nesse não, nesse tu consegue ligar pros personagens, assim, né? Ficou muito bom. A história legal. É bem contada também. Então tão de parabéns a Treyarch por isso. Então, eu tô jogando Fist of the North Star, que é um jogo das antigas que foi refeito pela Koei do Japão. Como eu posso dizer? É um jogo de spankation, né? Não sei qual seria a melhor palavra pra isso. Você vai andando e vai espancando todo mundo. É um beat 'em up. É, mas spankation não é mais forte. Eu lembro do Nintendo, era difícil que era o diabo. E esse tá difícil tipo, 3 vezes mais. Mas tá muito bonito. A apresentação, ele é muito mangá. Muito mangá, então ele é muito oriental. Até o estilo de gameplay, a maneira como que você joga. Porque além de ser um beat'em up, você não pode ficar apertando muito rápido, porque é timed. Então você tem que acertar o ritmo, senão você fica frustrado. Então até se você ver os reviews, assim, o review de revista não tá tão bom, mas review de pessoas que compraram e jogaram tá decente, tá entre 7,5 e 8,5. Eu tô gostando, achei a apresentação bonita, tô na primeira fase ainda, eu tô jogando o modo mais difícil, tá sendo impossível, é tipo... Você contra 100 inimigos cada vez, assim. Uhum. É bem intenso. E eu comecei a jogar hoje o Call of Duty Black Ops. Ao contrário do Rafael, eu já vou pro multiplayer pra matando. Eu gostei. Tá sendo o meu primeiro shooter de console. Eu geralmente jogo em PC, mas o que acontece é que meu PC não é tão bom pra jogar um Call of Duty com a qualidade que eu gostaria, então eu vou comprar pra videogame. E já peguei, só hoje peguei 6 levels, tô curtindo pra caralho. Muito bom. Não vi o single player ainda. E você, Igor, o que, é que você tem jogado ultimamente? Eu tô jogando mais coisas de iPhone, né? Então eu tenho jogado do Cut the Rope, do amigo do Rafael. Muito massa. Tô jogando o Trainyard também, que eu acho fantástico. Acho que o melhor puzzle que eu joguei nesse ano, provavelmente. Uhum. Joguei um pouco do demo do Scott Pilgrim, achei legal, mas não achei nada super interessante. Achei que cada personagem devia ter mais variação. E com o beat 'em up, assim, eu esperava ver coisas mais como a gente via em State of Rage e tal, que cada personagem tem uma variação de combo mais diferente e tem uma sensação diferente de jogar. E no Scott Pilgrim eles quase que são todos a mesma coisa, assim. E tem umas piadinhas legais, umas sacadas legais de videogame e tal, mas, ah, não sei. Eu acho que o filme é melhor que o jogo. Entendi. E tenho jogado outro jogo que eu não lembro o nome agora. World of Warcraft. Boa, Igor, boa. Tô me preparando pra expansão. Aí é isso aí. Beleza. E eu não tenho muita novidade pra falar essa semana, não, porque uma parte do meu tempo ficou investida no FIFA Ultimate Team, como eu falei na semana passada. Continuo aí levelando meu time. E o Heavy Rain também, já acho que devo ter passado da metade. Não tenho jogado muito, assim. Acho que uma noite por semana é o que eu consigo dedicar pro Heavy Rain, então por isso que tá demorando. Mas é a mesma coisa da semana passada, então não tem nem muito o que ficar falando aqui. Então é isso para nossa sessão Active Quest da semana. A gente vai agora pro Journal, onde a gente discute algumas das notícias. Journal. E para falar sobre a notícia de hoje, vou trazer aqui novamente a menina, que é a Sandy do meu Death Spank, Cynthia Duin. A notícia da semana é o lançamento do novo Call of Duty, que bateu todos os recordes de vendas. A notícia que a gente separou aqui para falar é sobre o lançamento do Call of Duty Black Ops. Na verdade, está sendo considerado o maior lançamento da história da indústria do entretenimento, tendo desbancado filmes como Avatar, games como o Modern Warfare 2, que era o último recordista. E eu acho que é interessante a gente refletir sobre o que isso significa. Quer dizer, um jogo que é o sétimo jogo da franquia Call of Duty, que vem lançando um jogo a cada ano aí, muito recentemente. Queria então colocar esse assunto também pra gente falar. Queria começar com o Rafa, que foi quem sugeriu essa notícia pra gente falar aqui. O que você tem pra dizer sobre o sucesso estrondoso que o Black Ops tá fazendo nas primeiras semanas? Então, acho que é fácil para quem tá de fora julgar, assim, pô, estão lançando um jogo, jogo por ano, estão diluindo a franquia, estão, tipo, querendo só fazer dinheiro em cima da mesma franquia. Eu acho que isso tem um fundo de verdade, mas também se eles não estiverem comprometendo a qualidade do produto, não, o problema é meu. Desde que eles estejam me dando jogos bons para jogar, eu não vou reclamar, entendeu? E eu acho que foi isso que aconteceu com esse jogo. Eu comprei no dia do lançamento. Eu, como vocês sabem, eu não sou fã número um de jogo de tiro em primeira pessoa, mas gostei dos anteriores e queria ver como é que ficou esse. Então, eu joguei e fiquei bem surpreso, como eu falei já na sessão Active Quest, que era o jogo que eu tava jogando, fiquei bem surpreso. E com a qualidade do produto, o que me fez não ficar surpreso com ter sido recordista de venda. Uma coisa também interessante que eu encomendei livros pela Amazon britânica, e na caixinha da Amazon tá uma propaganda gigante do Call of Duty Black Ops. Então a campanha de marketing, isso quer dizer que a campanha de marketing que eles fizeram para esse jogo foi extremamente gigantesca, assim, comparado com talvez com qualquer coisa que eles já tenham feito antes, então. Isso é fato, aqui na América do Norte, Call of Duty Black Ops tá em tudo quanto é canto, você tem outdoors, propagandas nos eventos esportivos, você tem promoções do McDonald's, então eles realmente investiram um dinheiro de marketing absurdo para fazer jus aí ao sucesso que estão conseguindo agora com as vendas. Quem mais tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu tava vendo hoje uma notícia sobre o fato de que você pode dar um tiro em Fidel Castro durante o jogo. E de que como isso é polêmico e tal. E de que em Cuba o jogo não tá sendo um sucesso por causa disso ou algo assim. Cara, o que eu vi é um modo do jogo, que é o modo de zumbi, que tu joga com o Fidel Castro e é co-op, assim. Tu joga com vários líderes mundiais, não só com o Fidel, joga com o Kennedy também. E são esses quatro líderes mundiais que estão, tipo, numa reunião de cúpula e que, de repente, a Casa Branca é invadida por zumbis. Então é co-op, assim, são quatro líderes mundiais contra zumbis. Se eu estou atirar no Fidel Castro, não sei, só se for friendly fire, assim. Porque não sei de onde é que tiraram isso. né? Tem um... A Kotaku, eu acho, que tá mostrando... Tem um trecho da parte do jogo onde você invade uma mansão e tá todo mundo falando espanhol em volta. E você até que chega numa sala, num quarto, onde tá o Fidel Castro usando uma refém, assim. Ah, tá, lembrei agora. É, e... Mas não é... Ah, eu vou fazer spoiler. Okay. Faz. Agora a gente tá muito interessado pra voltar atrás agora. Faz aí. Tá, é... Tipo, o jogo te faz acreditar que tu realmente tirou no Fidel Castro, mas o Fidel Castro aparece depois no jogo, então ele, tipo, ele não morreu, entendeu? Uhum. Isso é isso que eu posso dizer sem dar muito spoiler, assim. Isso pra você é pouco spoiler, então. Fala pra quem é pra continuar, seu filho da... Eu entendo, assim, eles terem falado isso, mas... Bom, é parte da história, assim. É claro que os cubanos não vão ficar felizes, entendeu? Mas é... Encaixa com o contexto do jogo, assim, então... Mas isso não ajuda nas vendas, será? É, então, nos Estados Unidos provavelmente ajudou bastante. É bem provável. Na verdade, qualquer polêmica, né? Eu só fico... Eu não consigo deixar de comparar essa situação com a situação do Medal of Honor. Onde o fato de você poder jogar no multiplayer como Talibã causou aí um grande alarde, inclusive comentado aqui no nosso podcast e um artigo também que eu escrevi para o Double Jump. Então quer dizer que matar o líder cubano pode, mas ser o Talibã e matar as forças americanas não pode. Ou será que pode, né? Não sei. Na verdade, para mim, eu sempre tive a posição muito clara sobre isso, de que eu acho que... O jogo tem que ter o direito a se expressar dessa forma, ainda mais sendo baseado em fatos reais, quer dizer, ninguém está fazendo chacota do Fidel Castro, seja lá quem for, né, e nada disso, quer dizer, não está dando motivos para se acusar de difamação ou qualquer coisa desse tipo, não, na verdade você está recontando fatos históricos, você está contando uma história fictícia baseada em acontecimentos reais, e que acontece que o Fidel Castro é o personagem da história, entendeu? E tem lá o papel dele, igual o Rafa já falou aí. Eu acho que o jogo tem que ter todo o direito de fazer isso, e no final das contas você vai julgar se você aprova ou não, comprando o jogo ou não comprando. Então tá todo o direito também dos cidadãos cubanos, se eles não quiserem comprar o jogo por esse motivo, não comprar. Não tem nada demais. E esse é um compromisso que o jogo tem que ser capaz de assumir, tem que saber... com o que ele está lidando, mas nunca se render, nunca desistir da sua liberdade em função de A ou B. Então, por isso que a gente criticou tanto quando a EA decidiu mudar o nome da facção Talibã para Opposing Force no Medal of Honor, porque a gente achou que, em prol da liberdade do jogo, em prol do jogo ser exatamente aquele que os designers e desenvolvedores quiseram que ele fosse, a EA não deveria ter mudado uma vírgula, né? Então, eu olho para essa polêmica, e aí, o jogo vai vender menos nessa ou naquela parte do mundo, mas isso tem que ser alguma coisa que é parte do compromisso. Tá, mas, pessoal, no outro Modern Warfare, tu podia atirar em civil durante uma fase do aeroporto, e meio que tá virando rotineiro, assim, tipo, de todos esses FPS, bem, rotineiro não de todos, mas esses FPS, esse nicho de FPS... ter uma parte do jogo onde ele é polêmico, assim. Será que não é, tipo, proposital sempre ter uma cena, uma parte com polêmica pra poder ajudar nas vendas, ou não se pode, não tem como contar uma história de guerra onde não exista polêmica, ou sei lá. Eu acho que você tem um ponto. É muito provável que seja mesmo proposital, meu argumento só é o seguinte, é que proposital ou não, eu acho que o jogo ele tem direito de ser aquilo que ele quiser ser, dados aí os limites estritamente legais, né, das coisas que você legalmente não pode fazer, mas em termos de se expressar, e aí acaba sendo julgado, quer dizer, se é isso também que o público consome, eu acho muito difícil condenar, eu acho barato, não acho de bom gosto. Se perguntar, tô colocando esse ou aquele pedaço do jogo só para causar um tumulto e vender mais, eu acho de mau gosto, mas se... Eu não consigo também dizer não façam isso, entendeu? Uma coisa também é, do próprio Call of Duty, que é o assunto. Tem uma fase na campanha que está jogando com os russos contra a Alemanha nazista, em que os alemães se rendem, mas o teu general, o teu capitão fala, não, ninguém se rende, vamos matar todo mundo. Tipo, os caras, ah, por favor, não me mate, pau, tiro na cabeça. Entendeu? Isso pode, né? Os caras que estão se rendendo, assim, os alemão que estão se rendendo, tu pode matar à vontade, mas matar americano, ou seja lá, Fidel Castro, não pode, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho que faz parte, é um ponto que eles querem passar de que a guerra não é uma coisa bonita. Muita gente morre em guerra, está indo pra guerra, é isso que acontece, entendeu? É um ponto que eles estão tentando passar. Civil morre, tu tem que matar pra não morrer, e é isso aí, sabe? Talvez seja esse ponto que eles querem passar, claro que aproveitando pra fazer uma polêmica, né? Pra gerar notícia, né? Virar notícia é marketing de graça, né? Como eu falei, eu sempre sou muito fã de shooter tático. Então, o que acontece? Rainbow Six, Raven Shield, você podia fazer refém, né? Você podia, quando você estava invadindo, eles viam onde é que podiam estar os hostages. O que acontece? Você podia jogar granada lá dentro, você podia matar todo mundo. Você podia jogar gás pra e abater os terroristas. E você podia jogar gás e algemar os terroristas. E executar eles, se você quiser. Isso foi em o quê? 98, 99. Eu nunca vi ninguém reclamar sobre isso, falar qualquer coisa sobre isso. No Operation Flashpoint, você joga com o americano e você tá basicamente numa ilha cercada por russo. E existem muitos russos civis, você pode matar qualquer civil que quiser. Você pode pegar veículos, pode atropelar, passar por cima da casa, pode passar o dia inteiro matando pessoas se quiser. Ninguém não comentou nada. E na expansão, onde você joga com os russos, mostra eles executando pessoas que não querem colaborar. E o cara fala isso tudo voiceover. O cara comenta, não vamos entrar naquela vila porque os caras são traidores e saem matando. E você chega na vila, os caras estão colhendo as coisas, saem matando todo mundo. O cara corre dentro da casa para proteger a família, pega o rifle, você pega, mata o cara e vai empilhando o corpo, assim, sabe? Você passa no lugar, tem um monteiro de corpo. Eu não consigo ver porque que agora é diferente do que já aconteceu há muito tempo atrás. Talvez porque o videogame seja mais popular, ou talvez tenha mais gente preocupada em chamar atenção de si mesma usando jogos como desculpa. Eu não sei, eu não tô entendendo de onde é que tá vindo toda essa polêmica de coisas que eu já vi isso antes e pra mim não é nada de novo. Eu acho que é exatamente o ponto que você falou e o ponto que o Igor colocou. Tanto os jogos são mais high profile agora, eles, né, têm um segmento muito maior, até nos canais de mídia convencional, do que nessa época, do que esses jogos que você citou, que são jogos um pouco mais nicho do que um Call of Duty da vida. E tem o que o Igor falou também, tem um esforço que talvez não fosse o caso, né, no caso do Operation Flashpoint, E dos outros jogos que você citou, mas agora pode ser que tenha um esforço consciente das produtoras dos games em fazer com que essas notícias saiam na mídia mesmo. Então eu acho que a explicação está por aí. Beleza, então essa foi a sessão Journal dessa semana. A gente vai para o nosso já conhecido intervalo e daqui a alguns minutinhos a gente volta com a nossa main quest. Avisa o Igor aí que não é pra chamar mais o Rafael de Spider, não, que a numeróloga não deixa mais. Pode chamar do que quiser, pô. Não pode chamar, sério? De Spider mais, cara. Ele, pô. O Gilmar inventou isso, eu não sei da onde. Tá vendo? Agora eu inventei, tá vendo? Pô, uma vez eu te falei que... Ó, prestem bem atenção, vai. Uma vez... Eu era de criança. Aham. Eu já tinha enjoado. E eu não sou mais criança. Não, não assim. Caraca, eu enjoei já, tá ligado? Enjoei o saco já. Tá vendo? A história da numeróloga, ela era melhor pra você do que... Agora com Gilliard Bial. Não, não, gostei, gostei. Gilliard Bial, gostei, cara. Faz um poema agora. Pois é, tá de poeta agora. Fala qualquer besteira que Gilliard ele faz. Bial e Rafael Maria. Pô, antes do Bial teve o... Como é que é o nome daquele puto velho lá do Jornal Nacional? Cid Moreira, que lançou... Cid Moreira é demais, cara. E eu respeito o Cid Moreira, velho. Ele narrou a Bíblia. É, cara. Ele tá em outro patamar, velho. É, e apresentou o Mr. M, né, cara? Quem só faltava é o Mob Dick também, junto. Jerry Paz, por Ah, Mr. M. Você não me escreve, Mr. M. Não me manda um e-mail. Senhor de todos os sortilégios. E como diria o rapaz que conheci lá, eu não vou dizer o nome dele, mas ele falou que um dia ele foi. Não vai dizer o nome do rapaz porque se... Ficou parecendo assim que você tinha alguma coisa comprometedora entre você não, e o rapaz. É só porque é chato. É só porque é chato, pô. Um rapaz que eu conheci lá numa noite. Então tá, então. Vamos chamá-lo de Braulio. Ó, se você quer, chamar, cara, tem que chamar de apelido carinhoso, assim, tipo, sei lá. João Tripé. Isso aí. Ou aquele cara negão do Rio, como chama aquele negão lá do Rio, Gilé, teu amigo lá, pô. Como é que eu vou saber? Pô, cara, Kid Bengala. É... Kid Bengala, pô. Pô, aquele negão do Rio, seu amigo, pode fazer, eu falei, se é do Rio, é 50% de chance de ser MC alguma coisa. Pode The Main Quest. Então, na Main Quest dessa semana, nós vamos falar sobre um assunto que apareceu bastante na mídia essa semana, com algumas notícias e artigos que foram publicados, que dizem respeito ao estado da indústria de games no Japão e o quanto que a indústria atual foi ocidentalizada. Então tem bastante coisa para se discutir sobre isso. Algumas das notícias que inspiraram esse assunto foram a saída do Inafune, da Capcom, a compra da nova empresa do Shinji Mikami pela mesma empresa que é dona da Bethesda e da id Software, que foi a ZeniMax. E por tudo isso, e artigos que saíram, inclusive no Double Jump, nas últimas semanas falando sobre esse assunto, a gente selecionou esse como a main quest dessa semana para o podcast de número 8. E eu queria, então... colher aí a opinião do pessoal do podcast sobre qual que é o real estado do desenvolvimento de games no Japão. O que vocês acham? Então, para isso, queria começar com o Fernando, já que a empresa onde ele trabalha, a Eidos, ela hoje em dia é parte do conglomerado da Square Enix, que, como a gente sabe, é uma empresa de origem japonesa. E eu sei que o Fernando tem também uma opinião bem, bem forte e interessante sobre esse assunto. Fernando, como é que você vê aí o momento do desenvolvimento no Japão e se o Oeste é o que há mesmo, ou qual que é a tua opinião sobre isso? Então, nessa semana, inclusive, saiu o MIGS aqui em Montreal, que é Montreal International Game Summit, e o pessoal de tecnologia da Eidos estava lá, e até tem um artigo na Gama Sutra, que depois a gente vai poder passar o link, E ele cobre exatamente isso, é que no Japão, por muitos anos, as coisas são feitas da mesma maneira. Bastante voltadas à criatividade, mas pouco focada em ferramentas. Isso leva a ciclos muito grandes e muito investimento em jogos. Tem outro ponto, que é que eles tendem a fazer jogos voltados ao Japão. Então, quando os jogos são lançados para o Ocidente, acabam não fazendo tanto sucesso. Então, acabam tendo, em geral, menos vendas do que esperado. Quer dizer, você acha que ainda existe uma certa barreira cultural aí? Ah, com certeza. Por exemplo, essa semana, como eu falei, eu comprei o Feast of North Star. Ele é um jogo feito para japonês. Ele não é feito para o Ocidente. O gameplay dele não é algo que agrade a gente. Tanto que o pessoal reclamou muito, fez comparação com God of War. Ele não tem como ser comparado com God of War por várias razões. Porque esse jogo é o mesmo que saiu para NES, sei lá, 25 anos atrás. E ele é tão difícil quanto, ele é pedreira, ele é focado na narração de mangá, ele tem subtítulos em japonês, se você quiser ver original. A abordagem dos problemas é toda baseada no mundo japonês, assim, não foi feito pro ocidente. Então, a maior parte das pessoas vai ficar extremamente decepcionada na hora que pega o jogo na mão para jogar, porque não é algo que a gente esteja acostumado. E eu acredito sim que existe ainda uma barreira grande em relação a aceitação de jogos no Japão aqui. Não vejo grandes títulos indo do Japão nos últimos anos. Talvez a Bayonetta, Banksher tenham sido alguns deles, da Platinum. Tem o Demon's Souls, mas não consigo pensar em muitos. Talvez a Sony, mas a Sony já tem uma mentalidade que é muito ocidente-oriente. Então ela tenta casar os dois mundos. Sabe? Mas essas empresas, por exemplo, a Koei, fez um jogo para o mercado japonês. Eu posso dizer também que a Capcom, com o Monster Hunter, fez um jogo que não é para o mercado ocidental. Muita gente aqui joga, muita gente gosta, mas não é feito para esse mercado. Porque é um jogo onde os controles são quebrados, o gameplay é extremamente hardcore. Ele é praticamente um massive multiplayer, single player no PSP. E muita gente odeia de odiar, mas é um sucesso absurdo no Japão. Cada vez que lançam, o pessoal está top selling. Então sim, eu acredito sim que tem uma barreira cultural. Então, cara, eu acho que a gente não pode esquecer também, por exemplo, da série Valkyria Chronicles ou Dragon Quest, Final Fantasy, Nintendo, que ainda é líder de mercado. Se a gente começar a comparar demais a quem lançou mais jogos, o Ocidente ou o Oriente, óbvio que é o Ocidente, sabe? Ainda mais para os jogos que a gente joga. Então é muito fácil dizer que o Ocidente está ganhando e que o Oriente está perdendo, dizendo que eles estão diminuindo, mas não sei, a quantidade de jogos que comprou, o próprio Seco falou, que são lançados pra lá, que muitas vezes nem chegam aqui. Por exemplo, Yakuza, que demorou, Yakuza 3, eu acho, que demorou anos pra vir pra cá, entendeu? Não sei, a gente não pode, não sei se dá pra tirar uma conclusão tão rápido assim. Também, pô, olha, tá se comparando, a gente tá comparando o mercado japonês, que é um país ridiculamente pequeno, com o resto do mundo, entendeu? Quantos estúdios novos abrem nos Estados Unidos, Canadá, na Europa todos os anos, e compara com quantos estúdios tem no Japão tentando se manter dentro da indústria, entendeu? Eu acho que eles não estão morrendo, assim, eles só estão com a mesma fatia de mercado que eles tinham. Claro que estão se adaptando, alguns estúdios sendo comprados e alguns tentando se adaptar ao mercado ocidental e um se recusando a, né? Por exemplo, se tu olha o Demon's Souls, ele tem um gameplay bem ocidental, mas o nível de quanto ele é hardcore no gênero, quanto ele é punishing, se eu posso dizer assim, é muito japonês, entendeu? Eles estão com um pé cá, um pé aqui e outro lá. E eu acho que é uma questão de adaptação. E como eles são pequenos comparado com o resto do mundo, isso vai levar um tempo. E esse tempo, é claro que todo mundo vai usar pra apontar o dedo e dizer que eles estão morrendo, mas... É dizer que eles estão morrendo, não. Eu não consigo concordar com isso, não, cara. Teve uma coisa no... O pessoal da Idols comentou e... É público isso, que... O problema é... Não é que eles estejam morrendo, o problema é que eles estão fazendo jogos pro Japão, entre aspas, tendo foco no mundo inteiro. Então são títulos AAA, caros, que tem um ciclo de desenvolvimento muito longo, e se eles não vendem o esperado, acabam tendo prejuízo. Você pode ver que nas últimas notícias, inclusive acho que foi a Koei também, teve prejuízo no Japão. De tipo 27 bilhões de dólares no último ano, porque lançou 4 ou 5 jogos que vendeu pro Japão, mas o foco deles foi fazer um jogo AAA que fosse vender no mundo todo. Então, o que eu acho que tá acontecendo muito é os caras estão fazendo jogos achando que vão vender um monte pro mundo todo, mas não tá funcionando, e isso tá causando prejuízos, isso tá tendo layoffs, um monte de pessoal saindo, indo pra outras empresas. As empresas japonesas talvez tentando adquirir tecnologia ocidental, que foi uma das constatações do artigo do GameSmith, que é uma coisa que, por exemplo, a Square Enix precisava. Porque eles tinham tecnologia de animação que no ocidente seria muito avançado, mas em compensação as ferramentas deles não são tão avançadas quanto aqui. Então você precisa de um balanço para poder fazer jogos num tempo... aceitável para você ter o seu profit e você ganhar dinheiro, porque se você faz um AAA e envolve muito dinheiro e você não consegue retorno, você vai ter prejuízo e a longo prazo você vai acabar fechando as portas. É que se a gente pegar uma história recente até, vamos pegar os últimos, sei lá, 5 anos da indústria, tá, vamos botar 10 anos. Pega os 10 melhores jogos dos últimos 10 anos, quantos jogos japoneses vão ter ali? Entendeu? Eu acho que o Japão tá longe de estar morto, assim. Sem a série Metal Gear, a animação, por exemplo. Pô, Metal Gear tá lá, assim, sabe? Tu pega Shadow of the Colossus. Resident Evil. Pega Resident Evil. Mas mesmo Resident Evil teve um artigo falando que eles não vão mais ter o ciclo de desenvolvimento de 4 anos Resident Evil, porque não tá gerando dinheiro esperado. Uhum. Então o ciclo de desenvolvimento da Capcom Resident Evil foi reduzido para 2 anos, porque eles não estão achando que vale mais a pena, entende? Uhum. Eu concordo com você que nos últimos 10 anos teve vários jogos no mundo do Japão, mas tem que lembrar que, por exemplo, AAA em 10 anos, a mesma empresa consegue lançar o quê? 3? Uhum. Entende? Então, se você pega a quantidade de AAA que está saindo no ocidente, de dinheiro que eles estão fazendo no ocidente, e a mesma coisa do Japão, só das empresas japonesas que fazem o foco no Japão e tentam distribuir para o ocidente, você vai ver que não é, você não consegue balancear. A Nintendo é uma exceção, porque ela pensa ela conhece os dois mercados muito bem. Então a Nintendo é exceção. Eu acredito que a Nintendo é exceção a essa regra, talvez a Sony seja. Mas mesmo a Microsoft teve problemas no começo, quando começou a lançar os consoles e os jogos no Japão, porque o pessoal não comprava. Não sei se era preconceito, mas simplesmente o pessoal não comprava, nem por causa dos jogos. Entendeu? Outra coisa também, eu acho que o Japão consome sua mídia própria, então pra sempre eles vão continuar consumindo sua própria cultura. Porque quadrinhos eles têm, e eles têm sua própria visão sobre quadrinhos, e eles consomem a sua visão de quadrinhos. E ela não vai deixar, e o mundo inteiro consome quadrinhos, mas eles continuam seguindo consumindo o seu mercado de quadrinhos que existe, e que com menos sucesso sai do país e vai para outros países. Mas, quadrinho, animação, cinema, porque lógico que jogo, eu acho que todas as mídias vão continuar existindo jogos que são especificamente japoneses, estúdios que vão se concentrar na indústria japonesa. Mas talvez essas grandes empresas que realmente estão tentando competir com a Activision e com EA e com todos esses mercados gigantescos, eles vão ter que se adaptar de alguma forma, mas com certeza vai seguir existindo jogos especificamente japoneses. Não vejo por que não. eu acho que os pontos que vocês tocaram acabam resumindo bem como é a situação, pelo menos da maneira como eu vejo. O Igor acabou de dizer aí que as empresas que quiserem competir com as grandes publishers do Ocidente, elas vão precisar realmente se redefinir. Eu acho que aí é que foi o grande pulo do gato, vamos dizer assim, de empresas como Activision, EA, muitas outras, e que a Square Enix, por exemplo, está tentando replicar agora, que foi essas empresas do Ocidente, elas conseguiram tornar muito mais eficiente, muito mais... elas fizeram um processo de streamlining, né, do desenvolvimento de games de uma forma que no Japão você não viu acontecer. Então, você pode até argumentar que isso é um dos fatores da relativa falta de originalidade dos jogos AAA de hoje em dia, porque o que as empresas grandes do Ocidente fizeram foi colocar esses jogos numa linha de produção. Você tem um exemplo do Call of Duty, que todo ano sai um jogo. Você tem inúmeras outras séries que isso vai acontecer, jogos de esportes da EA e muitos outros que pegaram uma tradição, né, que nessa área era tipicamente das empresas japonesas na década de 80, por exemplo, e adaptaram e transformaram numa fábrica, né, num processo muito mais eficiente de colocar esses jogos para fora, e acaba que esses jogos consomem, né, o dinheiro das pessoas, do consumidor, que acaba sendo menos dinheiro disponível para os jogos até que são feitos lá no Japão. Então, você vai comparar uma empresa que, igual acho que foi o Fernando que falou, consegue lançar apenas 3 jogos AAA a cada 10 anos. Então, a dependência que essa empresa tem de que cada um desses jogos tenha sucesso é muito grande. Se calhar desse jogo, entendeu, de um desses anos aí, ser lançado na mesma semana de um Call of Duty, entendeu, essa empresa pega, tendo 3 anos, 4 anos de investimento, e joga fora. Porque o jogo, por melhor que seja, por mais que o público, eu acho que ainda entende e consome o estilo de game que é desenvolvido no Japão, a diferença é a competição. A competição que as empresas do Ocidente colocam é muito forte, né? E com o modelo de negócio e a maneira de fazer os jogos, muito mais eficiente. Então, eu acho que quando empresas como a Square Enix e a Capcom, por exemplo, vêm buscar ferramentas, vêm buscar melhorias para o processo de desenvolvimento no Ocidente, eles estão identificando isso, que eles ficaram para trás, provavelmente não na parte criativa, provavelmente não em saber fazer jogos que são gostosos de jogar. Ainda acho que as empresas japonesas fazem isso com excelência hoje em dia. E, por exemplo, é o que mantém a Nintendo em pé, né, e a Sony, etc. Mas muito mais essa parte de tratar o jogo muito mais como negócio mesmo e fazer esse negócio dar dinheiro. Você está ouvindo o PodQuest. Então, é engraçado, mas quando eu trabalhando com a SEGA, a pior experiência do mundo é uma empresa do Japão mandando uma empresa do Ocidente e tentando fazer tudo funcionar na mentalidade japonesa, que era o que acontecia no SEGA. Então, tudo tinha que passar pela SEGA da América e voltar para a SEGA do Japão, ser aprovada. Aí fica vai e volta entre as duas SEGAs, até que a SEGA da América diz que o Japão pediu fazer isso. Então, era um inferno. Qualquer coisa, horas pra decidir qualquer coisinha, qualquer detalhe. Eles não tinham tempo. E o cara que trabalhou no Yakuza, o lead programmer que tava lá comigo, falou que, em geral, eles trabalham 14 horas por dia. E é o normal no Japão. E a maneira deles trabalhar é muito sinistra. Vocês não têm ideia. É muito bizarro. Eu acho que eu vi na GDC, quando eu fui na GDC, uma palestra da Capcom, o cara falou sobre isso, sobre desenvolvimento no Japão, que é um absurdo. Que não, eles não têm comunicação entre eles trabalham feito malucos e não, eles não se importam de jogar tudo fora e refazer do começo, assim, e fazer tudo exatamente. De novo. Não, exatamente, pra fazer um Monkey Ball a gente precisava de um negócio pra começar o jogo, E o cara falou, ó, te entrego amanhã. E, tipo, 15 dias depois, cara, ele tava ainda analisando, assim, não, mas essa flor não tá legal aqui. Daí o CN Produtos falou, não, então não bota. Não, mas precisa ter uma flor, mas eu tenho que achar o lugar legal dela. E, cara, levou, tipo, 20 dias pra chegar um papel de parede que mudou, sei lá, mais 4 vezes, não sabe? Cara, é muito sinistro o processo de produção dos caras. Eles trabalham muito, cara, muito, muito. Era 4 horas da manhã o cara trabalhando lá e o chefe dele não deixava ele ir pra casa, cara. E eu junto, né, de malaco. Entendi. Eu também conversei com pessoas aqui da Blue Castle, que agora é Capcom Vancouver. Eles são uma empresa que fez o Dead Rising 2 pra Capcom e depois foi comprada, né? Agora eles são realmente propriedade da Capcom. E uma das coisas que o assistant producer com quem eu estava conversando falou é que foi a medida mais acertada que os diretores da Blue Castle tomaram na época em que estavam negociando com a Capcom sobre Dead Rising 2, foi que eles bateram o pé para terem liberdade absoluta, para não precisarem passar por esse processo que na indústria daqui da América do Norte já é conhecido, de que quando você trabalha para uma empresa do Japão, você passa por essa dificuldade de tudo ter que ser aprovado, tudo ter que ser passar pelo mesmo gargalo, que geralmente é um cara lá, um diretor criativo, às vezes é presidente da empresa, que precisa aprovar cada detalhe, do papel de parede, entendeu, entendeu, a textura, a não sei o que, e da história do final do jogo, etc, etc. E uma das coisas, e justamente como a Capcom, na época do Dead Rising 2, estava procurando um estúdio ocidental para tocar a franquia para frente, esse foi o poder de barganha deles. Eles falaram, ó, vocês não estão procurando a gente porque vocês acham que a gente vai fazer esse jogo dar mais dinheiro gastando menos? Então, beleza, mas vocês vão ter que deixar a gente fazer isso do nosso jeito, que é o único jeito que isso é possível. Então, foi muito interessante essa conversa para eu entender essa dinâmica, e eu tanto acho que deu certo, né? Tanto acho que a Capcom percebeu que esse arranjo funcionava e que eles adquiriram a empresa agora. E eu imagino, espero que os jogos futuros que eles fizerem vão seguir a mesma fórmula de deixar a Blue Castle fazer o jogo do jeito que eles acham que deve, justamente porque é o jeito eficiente, diferente do que comumente se faz lá no Japão. Eu queria só fazer uma constatação, né? não é nada interno que eu reparei, nada, mas quando eu tava depois que eu vim da Califórnia, né, conhecendo a SEGA e vendo quando eles fecharam o estúdio do Homem de Ferro, eu comecei a ficar pensando que fazendo esse vínculo entre o Oriente comprou um estúdio lá por causa das ferramentas, porque o engine que eles desenvolviam lá estava sendo usado na maior parte dos jogos da SEGA. Mas os jogos que eles faziam lá não fizeram nenhum deles sucesso, nenhum deles deu dinheiro. E aí então eles fecharam. E aí teve vários replies em alguns lugares dizendo assim, porra, SEGA veio aqui, comprou esse estúdio que era bacana, pegou todas as ferramentas e fechou o estúdio, sabe? Uhum. Então tinha muita gente extremamente irritada, assim, no... Eu tenho a impressão que foi no Gama Sutra até. Mas de também conversei com outro pessoal que falava isso, sabe, da revolta, de que era um estúdio bom na Califórnia, que fazia jogos decentes, que tinha ferramentas ótimas, e eles achavam que fechar o estúdio era só uma desculpa pra dizer, ok, já temos nossas ferramentas e não precisamos de vocês. Nossa, cara. É, pô, essa foi foda. Eu não sei o quanto disso é verdade, mas foi uma coisa que aconteceu mesmo, de eles comprarem essa empresa, depois todos os jogos deles, a maioria dos jogos deles serem feitos com as ferramentas dessa empresa, você pode ver até nos créditos, etc. E então quando fechou, pô, foi foda pra caralho. Entendi. Que é um lado bastante cruel, se você pensar, né, de, pô, a gente quer as ferramentas, mas a gente não quer trabalhar do jeito que vocês trabalham, não, pô, vocês trabalham muito pouco. É, o funcionário da indústria de jogos no Ocidente tem muita regalia. E faz Pô, faz só 2 horas extra por dia, pô. É. Então, no Japão, hora extra são depois das 18, né? Depois que você já trabalhou 18 naquele dia, o que vier é extra. É. Quando eu estava trabalhando com a SEGA da América, o Junto Kuhara, que era o programador que eu conheci lá, ele comentou que um dia era muito tarde, a gente chegou 8 da manhã, era 3:30 da manhã, eu estava morrendo de sono, não aguentava fazer nada, ele falou que eu tinha que ser paciente. Daí eu falei, pô, a gente está até aqui 17 horas, ele... Então, se eu for para casa, meu chefe vai me chamar a atenção. Ele explicou que quando ele estava no Japão, trabalhando no Yakuza, ele foi para casa um dia, depois de trabalhar 13 horas, e no outro dia ele foi chamado à sala do chefe dele e teve repreensão, dizendo que a única coisa que o cara falou para ele é: trabalhe mais duro. E foi mandado de volta para a sala dele. É, cara, não duvido que tenha essas histórias absurdas aí. Eu lembro e fiquei chocado, né? Porque a gente trabalhou um mês inteiro, quase 14 horas por dia, foi horrível. E pra ele era normal. Esse projeto foi o Monkey Ball do iPad, não foi isso? Isso, é. E ele falou que ele trabalhava em média 14 horas, dormia 4, ficava 2 horas em casa por dia. O resto do tempo ele passava no ônibus, no trem. Ele é japonês, ele se formou em escola técnica e o primeiro emprego dele foi como trainee da SEGA. E ele tá lá agora há 10 anos já, trabalhando pra SEGA. E também é típico da carreira do japonês, né? Permanecer na mesma empresa. E engraçado que a gente comentou antes sobre pequenos, do modelo de pequena empresa e tal, e ele me falou que ele era o líder de programação e também líder de arte. Nossa. Eu não entendia isso, eu não entendia, porque ele sentou do meu lado e começou a fazer negócio Photoshop e tal, e ele me deu cartão de negócios dele, e tava escrito lá, lead programmer. Eu comecei a conversar com ele sobre como é que ele estava usando Photoshop, ele falou, não, que ele era proficiente de Photoshop para fazer as coisas que precisava, projeto, e era lead de programação, e eu perguntei o que ele programava. Daí ele começou a entrar em detalhe, fazia, tipo, até usava editor de partícula, por exemplo, sabe? Então, quer dizer, ele fazia de tudo um pouco. E eu achei estranho, talvez o conceito de lead de programação lá seja um pouco diferente, eu não sei. Vai ver, talvez ele confundiu com o conceito de sênior para lead, sei lá. Pode ser também, é verdade. Quer dizer, vai ver que, diferentemente daqui, onde a tendência é que você, quanto mais sênior você se torna, mais especializado você fica. Talvez pro japonês, quanto mais sênior, maior participação você vai ter no projeto, né? Então o cara tem que acabar sabendo fazer um pouco de tudo. Quest failed. Então a gente chegou agora naquela sessão que é o Quest Failed, onde a gente fala sobre as bizarrices e as más notícias da semana. Então eu queria começar com o cara que sempre tem Quest Failed. Rafa, qual é o seu? Pô, esqueci. Ah tá, lembrei agora. O meu foi pra SEGA, que pra promover o Sonic novo, eles se meteram numa campanha pra proteger os porcos espinhos. E uma campanha pra proteger os porcos espinhos, eles usaram porcos espinhos, tipo, atravessando na rua e tal. Pô, coitados dos bichinhos, não querem participar dessas campanhas idiotas, entendeu? Tem uma campanha pra proteger os porcos espinhos, eles exploraram os porcos espinhos pra mostrar, entendeu? Isso pra mim é totalmente imbecil. Eles não colocaram lá um disclaimer, nenhum porco espinho foi machucado, né? Não interessa se foram machucados, não. Tipo, é estressante pros bichos ter botado no meio da rua, atravessando uma rua só pra mostrar que as pessoas têm que ter cuidado com eles, entendeu? Não precisa usar os bichos de verdade pra fazer a campanha pra dizer isso, né? Coisa da SEGA, apresentar pro pessoal. E é claro que isso é tudo só stand publicitário pra promover o Sonic, né? Com certeza. Que algum executivo lá de dentro da SEGA teve essa ideia. Vamos colocar os porcos espinhos de verdade pra aquele pessoal lá do podcast falar do nosso jogo, novo jogo do Sonic. Um novo jogo ruim do Sonic. Que a gente próximo faz... jogo ruim do Sonic. É, porque faz 10 anos que a gente só faz jogo ruim do Sonic e a gente continua fazendo jogo ruim do Sonic. Ah, então aproveitar e emendar outro corte feio, que é o Sonic novo. Que é mais um Sonic ruim da... Puta. É, pra quem não tinha quest feio no começo da gravação, o Rafa saiu com 2. É isso aí. Beleza, e você, Igor? Você tem quest feio também pra apresentar pra gente aqui? Cara, o meu quest feio vai pro anúncio do filme do Saint Row. Que eu não faço ideia de como vão fazer um filme decente disso e não tem nem por que começar a produzir um filme dentro de um ambiente de jogo como esse, sabe? Tipo, é uma franquia de jogo que, sei lá, me faz lembrar de Alone in the Dark, bom, em House of the Dead. Fizeram o filme do House of the Dead, então esse filme, ele é, qualquer outro filme deve ser possível de fazer, cara. Aposto 50 pila que vai ser cancelado. Pô, anúncio bizarro. É, anunciaram o diretor, pelo menos? Ah, eu não vi na matéria, cara, mas não é o Uwe Boll. Pô, a única chance que esse filme tinha de sair era ser o Uwe Boll, pô. É, um dos comentários era um cara falando que nesse momento o Uwe Boll tá tomando um porre em um bar, né? Dizendo, porra, como é que eu deixei essa passar? E você, Fernando, qual é o seu quest fail de hoje? Meu quest fail vai pra Disney Entertainment. Eles anunciaram que estão fazendo um shift de produção agora de jogos AAA pra casual. E no próprio comentário do entrevistado, ele fala, né, que a nova, the new fashion, é Facebook e esse tipo de jogo, de jogo. Eu fico um pouco decepcionado, porque quando a Disney entrou no mercado AAA, que era a moda da vez pra eles, compraram algumas empresas, agora eles estão mudando o shift e estão fazendo o layout das pessoas que estavam nas empresas, provavelmente ou vão fechar as empresas ou vão vender. Eu acho isso bastante vergonhoso, e desde que eles começaram a tentar fazer jogo, eles só fizeram porcaria. Então meu quest feio vai pra eles. É, cara... Por coincidência, é bem parecido com o quest feio que eu tenho, que também é sobre essas empresas que pulam dentro, pulam fora. Pulam dentro, pulam fora, dependendo do que tiver na moda. Então, a empresa que é detentora da MTV, que é a Viacom, também está pulando fora dos jogos de música. Eles tinham comprado a Harmonix, que foi a empresa que fez o Guitar Hero originalmente e hoje em dia faz o Rock Band, e estão colocando a Harmonix de volta à venda. E aí, conversando com algumas pessoas aqui da EA, já que os jogos da Harmonix são publicados pela EA, o que a maioria das pessoas está dizendo é que os jogos até eles dão lucro ainda, eles dão dinheiro, mas não, nem de longe são aquele, né, aquela coisa absurda que foi quando esse gênero explodiu. E aí por isso que a Viacom, mesmo os projetos ainda dando lucro, não acha que vale a pena o trabalho que dá manter a Harmonix dentro do seu conglomerado, já que ela não vai dar mais aquele lucro, né, ridículo, absurdo que dava antes. Então também é o mesmo movimento, né, essas empresas que olham os jogos como um fad, né, alguma coisa que dá e passa, e aí, quando passa, eles vão pro próximo, né? Então acho que a gente não pode deixar de dar fail para essas empresas que têm feito isso com muita frequência hoje em dia. Não tá aí a Activision compra de volta a Harmonix? Olha, faz uma coisa só. Olha, essa é uma das especulações que está rolando por aí. A grande dúvida é que a Activision já gastou também muito dinheiro nesse gênero, que desde quando, se você for comparar com a época em que essas aquisições foram feitas, ele hoje não é mais tão atraente assim. Então, se você perguntar para mim, eu acho que a Activision não iria gastar ainda mais dinheiro, porque ela, na verdade, não precisa da Harmonix. Seria só para tirar a Harmonix do mercado mesmo e ser menos um concorrente. Mas aí eu não sei se o dinheiro vai valer isso. A outra chance que existe, apesar de eu não ter nenhuma informação interna, isso é tudo especulação minha, mas é que a EA, como publisher dos jogos da Harmonix, entre nessa aí para adquirir. Toma, eu até espero que isso aconteça, porque eu quero ver essa rivalidade continuar. Guitar Hero contra o Rock Band, eu acho que os jogos vão ser melhores e as empresas vão ter saídas mais criativas para para contrabalançar essa a menor venda que hoje em dia esse gênero tem, se elas estiverem concorrendo uma com a outra. Quest complete. E aí, com isso, a gente fecha aqui mais uma edição do seu podcast. Esse foi o episódio número 8. A gente quer agradecer a presença do Igor de Castilho e a presença de sempre do Fernando, do Rafa. E a gente vai se despedindo de você. Fernando, qual é a sua despedida? Obrigado a todo mundo que ouviu o podcast. Obrigado ao Igor. Foi muito legal ter você aqui. Obrigado ao Rafael, que compareceu dessa vez. E ao Giliardi. E é isso aí. E você, Rafa? Agradecer de novo, pude aparecer dessa vez também, queria agradecer o Igor e também convidar de novo, se quiser aparecer e participar mais vezes, pode ficar à vontade. Legal, cara. E você, Igor, o que você tem pra dizer? Eu quero agradecer o convite, foi bem legal fazer o podcast, eu espero ser convidado de novo, porque eu vou participar. Beleza. Gostei de participar, acho que ficou bem legal o material, espero que o pessoal goste. Quero mandar um beijo pra minha namorada, a Ana, que ela deve estar. A gente mora longe agora, mas ela tá lá estudando horrores pra fazer o mestrado dela. Legal. E quero. Quero agradecer a vocês e dizer que foi um prazer participar. Beleza, cara. A gente que agradece. As risadas foram ótimas. O conteúdo sério também. Acho que ficou super legal. E a gente espera então que você, ouvinte, comente através do e-mail, podcast@doublejump.com.br, através dos próprios comentários nos posts e no Twitter, no @ThePodQuest. Meu nome é Giliar, me despeço também de vocês e até semana que vem. Você ouviu esse programa, são as trilhas de Metroid Prime, Gears of War, Zelda Link to the Past e Final Fantasy VI. E as músicas The Strolls com Reptilia, Duffy com Mercy, Jump to One com Platform Moon e Green Day com She.